Bravo Charlie. Torre Salvador Azul 4980, pode estar a prova. Azul 4980, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 190 graus, 119. A linha decola Azul 4980. Salvador, boa noite, 09973 com a Charlie, autorização 360 para Confins. Federal 9973, boa noite, Confins 360 autorizado. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, Mike Uniforme, Kilo Delta Índia, após o CT. 5162, transponder, controle 1, 19.8. 360 para Confins, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda Mótiva. Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, após DCT. 5162, ao transponder, 119.8, controle de saída sideral, 9973. Camará. Salvador, boa noite, o Azul 4959. Azul 4959, boa noite. Ilhéus, 140 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, terceira subida coral. Transponder 0260, controle 119.8. Autorizado 140 para Ilhéus, decola da 10, curva direita coral 0260 no transponder 1198, controle azul 4959. Correto, professor, para o estacionamento, confirme a posição. É, pátio 3. Cliente. Salvador, Cidral 9973. Prossiga. Quer confirmar qual é a posição após o Zulu no meio que a senhora soletrou? Mike Uniforme Kilo Delta Índia. Mike Uniforme Kilo Delta Índia. Ciente, obrigado. Alinhado e pronto, não, não pode. Ciente, Papa Romeu Juliette, Romeu Vitor, mantenha a posição, aguarde liberação do controle. Mantenha a posição, aguarde liberação do controle. Azul 4980, decolar 209, acione 5155 e chame o controle Salvador em 119.8. 198, 5115. 5155. 5155, ok. Controle Salvador Azul 4980. Na 03 para pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi, 2305. Autorizado, chama táxi, 2305. Romeu Juliette, Romeu Vita, pós-decolagem, inicialmente restrito a nível 050 ou liberação do controle, Salvador. Vento 190 graus 9 nós, decolagem autorizada, pistão 97. Decolagem autorizada da pistão 97, restrito a 5.000 após a decolagem, chama controle 19.18, papai Romeu Juliette, Romeu Juliette. Romeu Juliette, Romeu Vitor, decolado aos 1-2, chame controle Salvador em 1-19, decimal 8. 19, decimal 8, boa noite. O 5001, boa noite. Guarulhos, nível 320 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótica e apesar do 1-0, Tabaté. 5164, responder, controle 120, decimal 8. Autorizado, destino 320. Decola da 1-0, da El, Leda Mótica, apesar 10, Tabaté. 564, transfone 204, controle 001. 5001 no correto, sempre pelo ser o pushback em saneamento. Paulo Pena 3305 para o táxi, 77 a bordo, 5 horas de autonomia, Altena Fortaleza. Soro 5, táxi à direita de Índia, contexto para a Torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 020, Mongol. Teve táxi à direita, táxi de Índia, Torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 020, táxi 305. Salvador, Usana 3305, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Atualizado, alinhar e manter, pistão no zero. Sente, alinhar e manter na 10, tá 3305. Solo azul 4959, pushback acionamento. Ativo 3 autorizado, chame táxi. Chama ali táxi. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 200 graus, 12 nós. Nível decolagem, tá 3305. Cam 3305, decolar 220, controle Salvador, 119, decimal 8. É, confirmando frequência, 1208? 119, decimal 80. 198, obrigado, boa noite. Córrego 1888. 888, confirme se já avistando pistão no zero. Afirmo. Gente, gol no 888, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 9 nós, pista molhada. Boa noite, 887, disposto a baixar travado. No 888, informo que a última aeronave que pousou no 90 informou também pista escorregadia, fique atento. Excelente. Solo Salvador 2774, ascendente da Delta, Porto Seguro no 60. Azul 2774, Porto Seguro nível 1 no 60 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, perfil da subida Coral. The Golf 677, 0263 no Stonder, controle 120 decima 8. 60 para Porto Seguro. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da Coral, Golf 677, acena 0263 e 1208, o controle, azul 2774. Azul 2774, o destino está correto? Apenas correção, controle 119, decima 8. 198, azul 2774. 2774, chama para posicionamento. Salvador Azul 4959, 3 horas e 45, 65 a bordo, Salvador, pronto para o táxi. Azul 4959, táxi via pátio 371 no Índia, ponto de espera torre 118 decima 95, ajuste na 02 no novo voo. Autorizado pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, 1895, ajustado 1021, obrigado senhorita, boa noite. Boa noite. Para 1888? 190 graus, 99. Salvador, boa noite. Oxaner 6224 230 Aracaju está ciente da Delta. É 224, tenho pré-autorizado 190, copia ou guarda coordenação? Não, copio, tá perfeito. É 224, Aracaju, nível 190 autorizado. Decola da 10, curva esquerda, subida Conde. Após, conforme a rota. O transponder 0264, controle 120 decima 8. Correção, controle 119 decima 8. Isso não achou a pista escorregadia, não. Sim, obrigado pela informação. Mas a chuva está na metade da pista aqui, a partir da faixa. Sim. Muito obrigado. Pronto para o táxi com 116 a bordo. 4 horas e 45, alterando galhão, azul 5001. Azul 5001, no táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118 decima 95, para ajustar na 02 no Morro. 21 da Índia, 25 azul 5001, por aí. Paulo no 888 livrou, boa. 188, boa noite, táxi via Alfa Romeo, sua Juliette. Alfa, repórter, sua Juliette, no 888. Sorry, Salvador, boa noite, o Azul 4959. Azul 4959, boa noite. Inicialmente mantém o ponto de espera. Após o pouso da aeronave da TAM na curta final, alinhe e mantém pistão no zero. Vai manter após o pouso da aeronave na final, vai alinhar e manter na pistão no zero. O Azul 4959. Salvador, muito boa noite. É o Rio 5972, informação Delta. Autorização Galeão negativa, Renato. Gente, o Rio 5972 para Galeão, nível 360 autorizado. Decola da 190, curva direita, subida da El Leda, após direto seguro. Após seguro voa Caravela, após Vitória, após Aldeia. 5167 transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, decola da pista 90, com curva direita, da El Leda. E deve, após seguro, Caravela, ADA, 5167 control, é o transponder, 1208 é o controle, Rio 5972. Rio 5972, subida da El Leda, após Leda direto seguro. Após Leda direto seguro. Regimento correto, chame para o zero, puxo de questionamento. Subiu controle 198 ou 208? 119, decimal 8, controle Rio 5972. Gente, agora 208. 1988, autorizado Juliette, por favor, 04. Juliette 04, 1888, obrigado. Uma boa noite. Salvador, Rio 5974, Ciente da Delta. Autorização 280, Guarulhos. Rio 5974, sempre autorizado 340. Copia, guarda a coordenação. Copia, 5974. 5974, Guarulhos, 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El Leda Motiva. Via Brasilu 1-0, Tabaté. 5175, transponder, controle 120, correção, controle 119, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 340. Da cola da cabeceira 1-0 com curva direita após pena da Eulita Motiva para a Bezulu 10, Taubaté. Transponda 5175, controle de saída 1-119-8, Rio 5974. Rio 5974, correto, chama para puxa acionamento. Chama para puxa acionamento, 5974. Fala, boa noite, tá 3178. 3178, boa noite, táxi de Alfa chamando Juliette. Alfa chamando Juliette, 3178. Azul 4959, decolado aos 3-0, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. 1198, vai chamar o controle Salvador, Azul 4959, obrigado, Silvio, boa noite. Boa noite. Alô, Rio 5972, parte de carga 06, pushback acionamento. O Rio 5972, tem horário puxando na posição 35, tem condições de fazer simultâneo? A possibilidade sim. Perizário, chame para o ataque. Sou Juliette, tá 3178. 3178, Juliette, porta 62. Juliette, 62, 3178. Serão 99. Bravo 973, aguarde. Esse canal do Cistoscopio, autorização da torre? Confirme. Sim, por favor. Gente, eu estava autorizado a iniciar o pushback, porém a aeronave na posição 06 já está finalizando o mês. Aguarde mais alguns instantes para o push, Rio 5972. Aguardará para o push, gente. Rio 5972. Salvador, Oceanair 6224, no pinga 5 para o push deck, assinamento. Oceanair 6224, 5 abaixo para o push. Ok, obrigado. Alinhado em pronto, Azul 4509. Gente, aguarda a liberação do controle Salvador, só mais um instante. Na pós-decolagem restrito a 3.000 até 1.0 milhas do VOR de Salvador. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1.50 graus, 1.09. Restrito 3 do 10, 10 milhas do VOR. Autorizada a decolagem, 5.001. Seria confirmado o tráfego para o agente para as condições meteorológicas do treino 10. O tráfego foi ao ATR da companhia, no perfil da saída Coral, passando agora 4.000 pés. Solicita então vetores da proa de colagem para ligar o tráfego de 3.000 pés, as informações vão estar bem na proa e pesadas. Não entendi a solicitação, poderia confirmar? Solicita vetores a proa de colagem para ligar o tráfego e liberar a restrição de 3.000 pés devido às condições meteorológicas na revisão acelerada. No 5001, solicitação do controle agora no momento, decolagem conforme carta, 2.000 pés, curva direita no perfil da DAEL, após será vetorado caso necessite, o tráfego agora ao nível 050 já na proa da Coral 223. Ah, sim, agora sim. Então sobe então para o 320, perfil da subida de segurança, o 5001. Afirmo. Chegou Salvador, voo 1134, paciente da Delta, autorização Marcelo. Voo 1134, prepara a subida Pocajamo-Caju e aguarda a cópia. Pocajamo-Caju, aguardando autorização, voo 1134. O Azul vai iniciar o táxi ou solo? Confirme já ser solicitado. É o 5972. Solo Salvador, Azul 2774, está precisando resolver um problema de manutenção aqui na posição. Azul 2774. 5972 está autorizado o início do pushback, estou entrando para o táxi. 72. Bom, 476. Equador 119, decimal 8, bom. 098, boa noite, tá bom. Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 1 a 0, curva à esquerda, subida Pucajamo-Caju, via Pêndulo 17, Orago, após o VCT. 5401 no transponder, controle 119, decimal 8. 350 Maceió, decolagem da 1 a 0, curva à esquerda, saída Pucajamo-Caju. Pêndulo 17, Orago, direto Maceió, 5401, transponder, controle 119,8. Voo 1134. Voo 1134, correto, quero posicionamento. Chamarei. Para o táxi 1277-4, 66 no PLB, 4 horas e 30, alternando Aracaju. O azul 2774, gente, vai seguir o navio do Rio, do táxi. E a Pátio Índia, ponto de espera, Torre 1, no Eto de Semana 25, ajuste na 021. Ok, a gente segue a aeronave da Rio, Pátio Índia, no ponto de espera 1895 com a Torre 2774, boa. Táxi 5972, com dois a bordo, 2013-44, operando Guarulhos. O Rio 5972 é seguir a nave da Xaner, via táxi, perdão, seguir a nave da Xaner, via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 021. IR 21, seguindo o tráfego da Xaner, Torre 1895, ponto de espera, 5972. Salvador, Bolsonaro 6224 para o táxi com 110 a bordo, 2 horas e 10, alternando o Maceió. Xaner 6224, táxi via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 021 no bom voo. Pátio Índia 19-1895, obrigado. A 9973, após o ATR da Azul, livre da retaguarda, está autorizado o pushback, chamei para o táxi. Após o ATR da Azul, está livre o pushback, chama lá para o táxi federal, 9973. Estacionamento, gol 1-1-3-4, posição 2. Gol 1-1-3-4, agora espera o push, então duas aeronaves solicitarão à frente. Só no aguardo. Vou no 134. Oi, Salvador, boa noite. 25972, segundo ingresso do lançamento. Próximo ponto de espera, pronto. 25972, ciente. Mantenha o ponto de espera, pistão no zero, como número 2. Número 2, manterá ponto de espera, 25972. 2, Ocean 6224, ponto de espera, pronto. Ocean 6224, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1970 graus, 9 nós. Aqui decola, Ocean. Luco 972, após a rolagem da aeronave da Avianca à frente, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Após a rolagem da Avianca, alinhar e manter, 25972. Alinhado e está iniciando. Gente, 6224. Possível puxe acionamento do 5974? Aqui, Rafael, segurar o senhor será autorizado. A sua escuta, 5974. Solo Salvador, uma boa, 2774, ponto de espera, dá no zero, pronto. Caso 2774, ciente, mantém o ponto de espera. Mantendo. Puxando é 6224, decolando 245, controle Salvador em 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Geral 9973 autorizado via parte índia, ponto de espera torre 1918 decimal 95, ajuste 10219. Parte índia, ponto de espera, chama 7895 021, será 9973. T-74, mantendo ponto de espera, aeronave na final para pouso no zero. Paciente, mantendo ponto de espera, 2774. decolador, confirme o 5974. 5974, 509 da Cidurado, Beira Reta, Guarda, já estou autorizado, puxa. Ok, ela já saiu aqui, Cidurão. E o voo 1934? O 1934 é a nave da Cidurado, agora no través do portão 04. Quando a mesma libera a reta, guarda, também está autorizado, chame-táxi. Positivo, após o Federal, liberar o 4, autorizado de mandar para o táxi. Voo 1934. Torre Salvador, boa noite, voo 9723. Voo 9723, acusa vistando, vista molhada. Ok, 9723. Boa noite, Torre Salvador, Federal 9973, ponto de espera 10, pronto. Número 2, mantém o ponto de espera. É o ponto de espera, Federal. Uno 723 avistando, confirme só a intensidade da chuva. O que mais sobre o campo? Só nas, somente nas vizinhanças. Pode ser. Torre, voo 868, boa noite, recepção de ILS. Voo 868, se possível reduza para a velocidade de aproximação final. Pista molhada, uma chuva levíssima no campo e nas vizinhanças. Pista molhada. 868. Azul 2774, autorizado a linha e manter. Prepare-se para decolagem imediata. A linha e manter decolagem imediata, 2774. Condições de reduzir para a velocidade de aproximação final do presente? Afirmativo, está reduzindo o 868, dá tempo da ajuda para lá, tranquilo. Gente, é um ATR-72. Beleza, melhor ainda. 974 para o táxi. Estamos com 04 a bordo, temos 3,40 de autonomia, alternando o galeão. Um decimal 1. Virando direita 219, obrigado. Alô, seu conflito se espera encontrar seu posto congestionado e aeronave prestes a decolar um ATR e perfil de conflito, perfil de subida conflitante. Com a sua subida e a aeronave do Cidural no ponto de espera. Previsto para sua decolagem em aproximadamente 10 minutos. Certo, não, você escuta. Solo, o gol 1723, vibrou, está na sua escuta. Ah, chegou. Gol 9723, táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo. 723. Para o táxi, gol 1134, com POV de 129, 12 e 10, alterna com pessoa. Gol 1134, mantenha a posição. Considere, táxi autorizado à direita de Angel, ponto de espera torre 1, 18.95, ou ajuste 9020. Índia 1895, obrigado, bom trabalho. Correio 5974, autorizado a prosseguir no táxi, seguindo a aeronave da Gol, está com o 3, agora número de ponto de espera. Ajustando a 0, dobrado 20, vão, voo. Estando. Negativo. Autorizado, pouso 180 graus, 07 nós, Gol no 868. Azul 2774, decolou 51, chame o controle em 120 decimal 1. Corrijo 119 decimal 8. 119 decimal 8. 198-2774. Do Cibarão, o Gol à frente é perfeito por linha divergente. Então, agora aproximadamente 7 minutos para decolagem. Ok. Ok. Pode esperar 1895. Obrigado. 5974. 723, antes daqui. 723, posição de cada 3, Romeu no pátio 3. 3 Romeu no pátio 3 de Aquilo, 1723. Salvo do ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 1-1. Stand by for tow clearance, American 230. Standby. By. Sideral 9973, autorizado, alinhar e manter. E mantém, Sideral 9973. No solo 5-4, libera a direita, solo 1-2-1, direita 2-1-9, 1-8, né? Solo Salvador, boa noite, boa noite, 6-8, liberou a pista na 6-4. Táxi via Alfa Chamiante da Juliette. Alfa Chamiante da Juliette, vai estar. Gol 1868, Juliette, portão 01. American 230 ground. Go ahead, ground. Your taxi call report to enter in the main apron, American 230. Devido a tráfego da Azul que está fazendo desvios, mantém a posição ainda por mais pelo menos um minuto. Center in the main apron. All candidates here will hold short of the main apron, American 230. 9973, já fez decolagem, mantém a frota a 2.000 pés, autorizado a decolar, 190 graus, 08. Autorizado a decolagem, mantém a frota a 2.000 pés, geral 973. Após o federal, pode H e manter? Com o pessoal? Ainda não, negativo. Mantém a posição. Mantém. Mantém o 1134 agora. Ali mantém o 10, o 1134. Sideral 9973, decolou 57, chama controle em 119.8. 119.8, Sideral 9973. Posição está maluca. Aeronave já está taxando para o ponto de espera, o 1868. Ok, muito obrigado. Obrigado aí. Autorizado a decolar, 190 graus, 099. Alinha livre de decolagem no zero, gol 1134. 2 Salvador Rio, 5974, com ponto de espera, dando no 0.0. Rio 5974, mantém o ponto de espera. Lateral 5974. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107. Azul 4107, boa noite. Chuva nas vizinhanças, pista molhada, acusa avistada. Gente, 4107. Gol 1134, decolou 00, chame o controle em 119.8. 198, bom trabalho. Confirme o nível. 220. 220 por Cajama Caju. Visual 4107. Autorizado pouso, pista molhada, 190 graus, 109. Ciente, autorizado pouso, 4107. 8974. Mantém ainda o ponto de espera, previsão para autorização em mais 2 minutos e meio. Aguardando então, 5974. Posso esperar, vamos lá. Do 4107 no solo 01, livre à direita, solo 121, décima 1. Livre à direita, solo 121, 4107. Salão Salvador, azul 4107, Lisboa, na Suíça. Azul 4107, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, corta antes da Juliette, 4107. Oi, boa noite, 3600. Está estabilizado via LS 10. Então, 3600, pista molhada, chuva leve, chame avistado. Já está visual, 3600. Atualizado pouso no 90 graus, 119. Livre pouso, 3600. Salvador Ground, American 230, approaching main apron. Repeat position, American 230. Could you repeat that, please? Hold short on the end of, hold short on the end of apron, please. American 230. Holding short of main apron, American 230. Rio 5974, autorizado a linha IMAT. A linha IMAT 5974. Quatro 107, Juliette, portão 09. Sim, Juliette.